Aérea Brasileira 2733. 2733, sem restrições para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Confirme? Só vai regressar para comunicação de porta aberta, ok? Gente, o triplo Papá Romeu Lima, tem tráfego nacional da 1-0? Aguarde o triplo Papá Romeu Lima. Ok, faça o turma até a proa, faça a tela do vento da 1-4. Vai ingressar inicialmente na contra o vento da 1-0, aguarda para o cruzamento do campo, triplo Papá Romeu Lima. Olha lá, já tá, vai atrás também na, do, na contra o vento da 1-0, ok? Chame Aracajão 203, boa viagem. 203, Lobo Papaeco. Boa tarde. Amaro, pode fazer 270 pela direita? We have a problem in the airport now. We have the aircraft broken. It's for landing. Reduce the speed until 180-2000 over Simba radio beacon and starting holding to the left side. All right, down, slowing down to 180, holding at Simba, Ocean 6210. Você era brasileiro 2733, eu cancelo a instrução anterior, vai parar a descida em 3000. Eu tenho um tráfego com um problema, solicitando pouso imediato em Salvador. A princípio, reduza a velocidade e prossiga no procedimento. Se não receber instruções, vai entrar em espera em Simbra a 3000. Ciente, você era 2733 para 3000, está reduzindo a velocidade e realiza espera, se necessário, em Simbra, 2733. Azul, grupo Zulu autorizado, vou para Romeu Lima, 500 pés, colisão no 7, direita, litoral sul. Aciona 0140, controle 119, decimal 352-186. Autorizado para a Azul, grupo Zulu, vai declarar um da curva direita, litoral sul, 510, vai acionar o 0140, controle. Nabata, chama 2186, acionamento táxi decolagem com 1013 no altímetro. Tem um bom voo e boa tarde, Romeu Lima. 3661, ponto de espera, 1-0-1. São 3661, condições de alinhar manter e iniciar assim que tiver pista livre? Afirmativo. Alinha mantém aguardando pista livre, então 3661. Alinha mantém, aguarda pista livre. Manoel, ativo, 3549, aguarde a chegada da TLL, que ainda não tem no sistema ainda. Previsão de mais uns 5 a 10 minutos, 3549, CHG confirmado. Vou papar Romeu Lima, livracionamento, chame táxi. Na linha e decola, vento 170 graus, 10 nós. A linha decola, 3661. Ground, Ocean 6-3, 6-1-41. Ocean X-6141, approved taxi by Alpha, call me before taxi Juliet. Call you before Juliet. Logo 1394 para o táxi com 161 a bordo, por meio de 3 horas e 25 apenas. Ingresso na perna do vento pela direita, da 1-7. Essa perna não está no solo, cara, seu nome. Não, é o Papá Triplo Romeu Lima. Ah, desculpa, cara. A linha está lá furada 3-5 para baixo para lado. Gente, Papá Triplo Romeu Lima, livre pouso, vento 1-60 graus, 1-0 mais. É. Poderia confirmar a posição da nave, senhor? Equipamento é um Bravo Echo 58, a informação que tem é que existe a possibilidade de um pouso na pista 35. Vamos aguardar, capitão. Tá sim, obrigado. Marinha 7089, Salvador. Brasileira 2733. Escuta, prossiga. Fazer fazer um ponte pro Marinha 7089, que eu preciso do estimado desse helicóptero lá em Leos para pousar em Porto Seguro. Daqui a pouco ele vai deixar de falar comigo porque tá baixinho. Ativo, Marinha 7089. Estimado para Leos e Porto Seguro, confirma? Maria 7089, escuta. É, confirme o seu estimado para Ilhéus e Porto Seguro. Yes. Ocean 210, no trouble now, you're clear for approach runway 10, Ocean 210. É, autorizando aproximação 6200. São 3661, decola ao 03, controle 119, decimal 35, boa tarde. Decimal 35, boa tarde, 3661. E Porto Seguro, 1840. Capitão, a hora certa, 1703 agora, vamos retificar. 1800 Ilhéus, 1840, Porto Seguro. Ok, anotado. Frequência livre. Pato. Salvador, boa, até 3661, decolou, não se escuta. Na curva da esquerda da presente para interceptar LS. O Oceano 210 está autorizado a girar a esquerda para final, está autorizado. A outra aeronave, acredito que tenha sido o TAN 3661, falaram todos juntos. Estão em contato, radar, saída direto coral para o TAN 3661. Direto coral, TAN 3661, que tem indicador de falar junto aí, hoje não está funcionando. Oceano Brasileiro 2733, início de vetoração. Voe na proa 230, 230. Ao estabilizar na proa, descer para 2000, está limitado pelo localizador. É número 2 para pouso, está seguindo o Airbus 318 da Oceaner. O Oceano 2733, então curva à direita para a proa 230, ao atingir, autorizado para 2000, Oceano 2733. Positivo. Antônio, trip 5595, autorizado pelo centro, centro descida 150, já atingindo. Trip 5595, seu controle. Ajuste agora 1013, desça via Mari para 2000, câmbio. Sente, descendo via Mari para 2000, trip 5595. Obrigado. Triplo, confirmando o papá, triplo Romeu Lima. Vai ter que entrar em contato com essa Laiete para outro plano. Papá Romeu Lima, decola 05, controle 119, decimal 35. Boa tarde. 1935, grátis a hora, boa tarde. Over. 3286, Ocean 6210. Sério Brasileiro 2733, esquerda, pro 130 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Esquerda, 130 para o localizador, livre LS, pro Sério 2733. Controle Salvador, muito boa tarde. O triplo Papá Romeu Lima, decola da 17, na sua escuta. Triplo Papá Romeu Lima, este é o controle Salvador, prossiga visual e sempre na escuta. Na sua escuta, senhor. Vai reportar visual com o pouso. Pouso. Ainda não baixou. Sim, senhor. Quando baixar, tem livre pouso 1-0. Vento 1-70 graus, 1-09. E após baixar, está autorizado o pouso 6-2-1-0. 2000, direto Leda, Leda Bidev. Sempre subindo, câmbio. Ah. Direto Leda, Leda Bidev. Vou 394, acionando. Autorizado conforme conquista 200, decola da 10 com curva direita, saída gole, Eval. 5123 a transponder, 1935 o controle, 186 o a torre. Pronto para puxa acionamento, 5489. Alívio, chame táxi, 5489. Chamará. Salvador, boa tarde, 73144, informação Papá, pronto para autorização. 144, só um minuto, cópia, prepare a Momo, transição Fruti. Momo Fruti, 73144. Salvador, Gol, 4333, 112 a bordo, alternado com fins, 4 horas e 55 de autonomia, tá pronto o táxi. Manuel B, 112. Afirma. Indy Alpha, ponte espera 186, ajuste no 013, tamo boi, boa tarde, vou no 333. Indy Alpha, no ponte espera 186, obrigado. Boa. Mike, Eco Delta, livre táxi, se limitar ingresso na pista no 7. Negativo, tráfego na curta final da 1-0. Decolando 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, aciona 5114, controle 119, decimal 35. 370 Fortaleza, Pesulu 19, decola da 10, curva esquerda, Momo Froti, 5114, transponder, controle 1935. Pronto, pushback, portão 8, 344. Camarada. Autorizado a aproximação em LS. Sim, a gente liga a aproximação, tripe 5595. Torre Salvador, gol 1333. Ponto espera, pronto. 1333, ali mantenho no 0. Ali mantenho na 1-0, gol 1333. Oceanair 62 no 0, solo ao 09. Livrando à direita, solo 1-2-1, decimal 9, 1, boa tarde. Direita 219, boa, 6210. Táxi com 4 horas, 49 a bordo, alternando Salvador. Bate 3, foi passado, segunda direita, PN de Alfa, ponte espera 186, ajuste no 013, bom foi, boa tarde, 35489. Se a gente via em de Alfa, 186, quanto pronto, 5489. 210, boa tarde, via Alfa, correspondência da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette, 6210. 0, controle 119, decimal 35. 1935, Delta, obrigado, até a volta. E passar Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, controle. Ok, decoloco, vou à direita, se autorizando, acende para mil pés, direto Manati. Estou autorizado, informe, livrou na zona de controle. Tomaremos na 20ª milha, obrigado, Delta. Conferia 2733, mantém a aproximação, guarde a pista livre. Pista livre, 2733. Controle Salvador, boa tarde, o Trip 5626 ciente da informação Papa. Trip 5626 Salvador, desça para 8013, chegada bom. No ideal para 8000, com 1013. O trip. Com a chegada ponta, trip 5626. O tráfego ali mantém 489. Gol 1394, chame Recife 1251, gol 1394. Recife 1251, obrigado, bom trabalho, gol 1394. Soy Joe. 109. Pouso 2733. Da Papai de November Alpha, confirma intenções de voo para prosseguir TGL e sobrevoo em Veracruz. confirmando em 9 Mira Alfa, sobre o ETGL. 3-3, decolou 1-2, controle 1-9, decimal 3-5, uma boa tarde. Geral 3-5, boa tarde. Direita, corredor Axé, após caixa pregos, aciona 0171, controle 119, decimal 3-5, torre 118-6, Índia 9 Mira Alfa. Patrícia 380, com 1-3-3-3. E 360, foi autorizado, 360. Ok, vamos corrigir para o 360, gol 1-3-3. Quer solicitar o 38 ou manter o 36? Solicito o 38. Ok, vou coordenar com o Recife, só um minuto. Obrigado. Decimal meia dúzia, ajuste 1-0-1-3, bom voo e boa tarde. 3 litros de pouso, vento 1-60 graus, 1-0 mais. Pouso, 3-7-3-3. Salvador. Quem chamou o som? É o 6305 do Xanã, autorização Guarulhos. Tá ciente da informação, papá? Eu vou chamar 6305, eu tenho 360 Guarulhos, copia. Confirmativo, ciente, copia. 6305 Guarulhos, nível 360 está autorizado, aerovia Peruísque 50, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev. Aciona 5-1-1-5, controle 1-1-9, decimal 3-5. Autorizado, Guarulhos, nível 360, na Fome 50, Dael, Leda, Bidev, decola da 10 com curva direita. Controle 1935, código 5-1-1-5. Oi, pronto, pushback, aciona 6315. Chamará. Para o pushback, C3144, gate 8. Livro, C3144, chame táxi. Chamada a táxi. 5595. Liberal tem livre acionamento e táxi. Me chame para ingresso na pista 17. Após a posição da El, voar direto à posição Bridge. Gol no 333. Sobe o 380 da El, Bridge. Obrigado. Limpo. Livre pouso, pistão no zero. Vento 1-60 graus, 1-0 nós. 7, livre pouso no zero. Trip 5595. Trip 5489, decola 1-60, controle 1-19, decimal 3-5. Boa tarde. 1935, boa tarde. Controle Salvador, trip 5489. Decolou na sua escuta. Trip 5489 é o controle Salvador, está em contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, 5489. Doutor, eu confirmo o evento para o 5595. Trip 5595, vento 150 graus, 10 nós. Trato. Fábio, táxi, TAM 3144, 96 bola, alterna João Pessoa e autonomia 6 horas. Sete via Pátio, Índia e Alfa, Ponte Vera 186, ajuste no 013, tem um voo, boa tarde, TAM 3144. Pátio, Índia, Alfa, 186, no ponto de espera, altímetro na antena 3, obrigado. Solo Salvador, boa, trip 5595. Boa tarde, trip 5595, cruza taxiway Alfa, após ingresso na taxiway Kilo até o pátio 3, posição prevista 04 do pátio 3, mesmo assim fica atento ao balizador. Sente Alfa, pátio, posição 03, pátio 3, posição 05, 5595. Posição 04 do pátio 3. Tá passando agora 4700, solicito direto conquista. Livre. Obrigado. Serra Mike Fox confirmando, boa tarde, chamou o Solo. Afirmativa, então. Perito Santana com 04 a bordo. 025, parte da pasta, para a pronta copa. Sim, o Zé Mike Fox está autorizado, Feliz Santana 025, qual é disponível, decola do 17 com curva direita, ingressando no corredor axé, mantendo restrito no mil pés até o farol da barra, liberação do controle, aciona 0271, controle 119, decimal 35, torre 1086. Decola do 17, direita, depois do farol da barra, 0279, transponto, 1935, controle 186, torre, tá? Informação papá, o Zé Mike Fox. 04 a bordo na bata, acima torre 1086, acionamento táxi decolagem, ajuste no 013, tem um bom voo, Serra Mike Fox. Muito obrigado, senhor. Espera, acabou. Serra Mike Fox, livre acionamento, chama 0 táxi. Chanel 6142, informação papá, autorização para Recife. O Chanel 6142 para Recife, autorizado nível 350, via Aperuísco 58. Decolagem da pistão no zero, com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 1186, aciona 5130, Chanel 6142. Gente, Oceaner 6142, autorizado Recife, 350, via Perito 58, decola 190, curva esquerda na Puca, Caju, controle 1935 e torre 286, transponder 5130. O Oceaner 6142, portão 7. Bem, decola, pistão no 0, 103144. Papá Romeu Lima, prossiga. Confirmando papá, triplo Romeu Lima, prossiga. Eu aguardo copo um minuto, papá triplo Romeu Lima. Tá, triplo Romeu Lima, confirme a Rádio Ideal de saída para Serra November Eco Yankee. Papá, cruzando 200. 3154, controle, meu cordial, ajuste agora no 013, direto Itap 5000, Itap Duna para o ILR. Direto Itap, Itap Duna, sem redução de velocidade. Vou deixar seu critério, capitão. Obrigado. Serra Mike Fox, ali, decola da 17, vento 170 graus, 109. Triplo Romeu Lima, chame pronto para... Tem livre acionamento, chame pronto para o táxi. Então, 3144, decola aos 24, controle 119-35, uma boa tarde. 1935, boa tarde, eu tenho 3144. Fiz a November Alpha número 2 para decolagem, mantenha o ponto de espera. Controle Salvador, boa tarde, né? 3144, 2000 pés na Momo. Então, 3144, este é o controle Salvador, está em contato radar. CP 5626 está autorizado, aproximação em ele. Autorizado, procedimento do TRIP 5626. Vai dar essa vez. Controle possibilidade de coordenação com o centro para de frote, por favor. O centro 3144. Isa November Alpha Lima, mantenha no 7. Qual o céu, Mike Fox? Serra Mike Fox aos 26, controle 119-35. Sente, Samará, obrigado, até a volta. 2-1-3, sentido Atis, na posição 5-380 para Galeão. 7, axé, a mil pés na sua escuta. Positivo, prossiga visual na escuta. Você vai voar para a Feira de Santana? Afirmativo, senhor. Positivo, a princípio vamos voar até o farol da barra. Sente, Mike Fox. Controle, copiou a solicitação do TAN 3144, por onde frente? TAN 3144, negativo na sua solicitação. Está ligado, TAN, né? Abucu. Melhor ainda, Abucu. Golfo Romeu Uniformes Fox Fox, e por último, Zulu 14 até Toquim. Tango, Oscar, Kilo, India, Mike. Decola Dono Zero com curva direita na subida da El, após Leda, após B10. Aciona 5-1.